Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Musicália, aqui no canal da Antena Web. Edição para este domingo, dia 18 de maio de 2014. A edição de hoje vai dividir-se em três partes distintas neste nosso programa. Não sei se o ouvinte se recorda ou se já ouviu, mas hoje vamos começar com música vinda do Japão. Edição, então, que abre com os AKB48 e a música So Long. O título é em inglês, mas a música é cantada em japonês. AKB48 é um grupo de jovens, cerca de 40, que cantam um estilo J-pop, nitidamente J-pop, ou seja, pop japonês. Vamos ouvir nesta edição então esta música, So Long, logo depois, Boy Steel com Promise You. Aqui não ouvem Promise, nem coisa do género, porque esta música é cantada em japonês. É uma translação para o nosso, enfim, para o nosso alfabeto, por uma parte, e por outra parte, para o idioma inglês. Mas não, a música é totalmente cantada em japonês. No caso de So Long, dos AKB48, é mesmo assim que se chama a música. E eles mesmos referem estas palavras em inglês durante a melodia. É desta forma que se abrem as portas de mais um Musicália. Bem-vindo, ouvinte do Canal 1. Yeah. Still promise you. Pois muito bem. Estamos de volta, vamos agora até o nosso programa vai agora até à Arábia Saudita e para essas bandas. Carole Samaha Ala Soltak. É como se chama esta música, creio que é 2010 mesmo. Bem, sei que é uma música muito contagiante, como são muitas delas vindas daquela região. É uma música com ritmo contagiante e fica então este convite para escutar no nosso Musicália. Não vou não poder deixar passar em branco a oportunidade, já que passo música, enfim, árabe, não poder deixar de passar aqui a música de Nancy Ajram, chamada Ana Yali. É mais uma das músicas que conta, enfim, que consta, aliás, nos, enfim, consta ou constará, não sei, nos melhores discos, nas melhores músicas do mundo árabe. Nancy Ajram é uma menina muito bonita que canta desde 98, agora já é uma senhora. Ela tem feito frente a muitas coisas, porque na Arábia Saudita as coisas não são como aqui, não é? Há muito preconceito face às pessoas, às mulheres que desenvolvem uma atividade, como é o caso da Nancy Ajram, ou seja, pública, exposição, etc. Mas ela tem conseguido superar de forma exemplar essas críticas e todo esse intento em que ela fique pelo caminho. Antes de Nancy Ajram e este seu Ana Yali, vamos ficar com Carole Samaha e este Ala Soltak. É assim que se dá seguimento a esta edição do nosso musical e que daqui a pouco chega ao seu final. Final da edição de hoje, claro. Até já! Baby, keep Anzi Ajra com Ana Yali. Já que estamos ouvintes, e agora para o término desta edição do nosso programa. Agora vamos até à Hungria. Ano de 1994 para vir o Charlie Gegg com Dubla Viskvel e também para ouvir do mesmo ano, 1994, a música dos Soho Party. Os Soho Party trazem-nos Balatonear. Aliás, Balatonear, assim que está correto. Esta música é de 94, tem ritmos mais ou menos parecidos, esta segunda mais calma um bocadinho, mas enfim. É desta forma então que damos por terminada mais uma edição do nosso Musicália. Aos ouvintes, muito obrigado pela vossa presença. Volto a encontrar-me consigo de hoje a 8 dias, ou assim espero. Já sabe, fique bem, um forte abraço para si, boa audiência com o Canal 1, a rádio da sua preferência. Vamos à música então, ficamos com Charlie Gegg. Até para a semana! Este felé már szűk az óvám, mint a sötét úgy támad rám. Valami erő csak menni, de bárhová. Napok óta rossz fene szólt, összetörtem a rádiót. Blues a kedvem, de senki se hangolt rá. Én akkor se hívlak a darabokra, hullok szét. Régóta megvan a gyógyszer, ha valami ég. Jég dupla viszkivel, két dúz is egy helyen. Ennyi a társaság miatt, igen. Egy, hogy jó napom legyen. Egy a rossz időkre kell. Egy, hogy jól aludjak el. Már az ágyam is kemény, hideg, mint a jég a viszkiben. A sűrű füsthez lárma is jár. Az ongorán áll egy hajnali sztár, bal kezénél összegyűli pár pohár. Egy székebe áll a pult mögé, nevet rám, mintha sejtenék. Hazaviszem, ha túl leszek rajtad már. Se hívlak a darabokra, hullok szét. Régóta megvan a gyógyszer, ha valami ég. Jég dupla viszkivel, két dózis egy helyen. Egy a társaság miatt, igen, egy, hogy jó napot. Hagyjuk Zamárdi felsőt, hisz újra csak elmúlt.